vou alegar. Eu queria te dizer, meu grande amor, a sua ausência é que me faz penar. Eu queria te dizer, meu grande amor, a sua ausência é que me faz penar. Por favor, não desligue o aparelho. É tão sublime ouvir a sua voz. Eu quero apenas recordar, minha querida, os bons momentos que passaram entre nós. Eu quero apenas recordar, minha querida, os bons momentos que passaram entre nós. Desligue o telefone, por favor. Espere um pouco, eu preciso te falar. A distância que está nos separando está fazendo os meus olhos chorar. A distância que está nos separando está fazendo os meus olhos chorar. Quando falo com você no telefone, confesso, sinto uma grande emoção. Até parece que está perto de mim, meu benzinho, como dói meu coração.